autorizado Papá, cruzamento na 735, Quebec, Mike Lima, na Lima, Chave Sono, 121 decimal 9. Manter a posição na Lima, Juliette Bravo. Taxa autorizada até o ponto de espera da pista no 0, via parte Uniinter, próximo ao ponto de espera, chama em torno no 8.95, altímetro no 022. Mapa, tá Bravo Juliet, Bravo Delta, retaguarda do Airbus da TAM, prossiga Pátio 1 até o Pátio 3. Azul 4299, ponte 1 no posto de estacionamento. Azul 4299, mantém a posição aguardando. Aguardando. Fala do Salvador, bom dia, tá 3304, estação Brasília. Tá 3304, formação do SMAI, autorizado aeroporto de Brasília, já rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, curva direita, saída da árvore, né? Transponder 5064, controle 120 desse momento. Você vai apenas a saída, senhor? Tudo bom, retaguarda 17 Bravo Delta até o Pátio 3 autorizado. Outras 3 horas, quatro, pessoal. Tá vindo um barulheiro aí de fundo, a gente conversando alto, quase que não dá pra entender o que você fala. 3304, autorizado aeroporto de Brasília, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, curva à direita, sai da árvore, melhor. Transponder 5064, controle 120, decimal 8. 360, conforme Brasília. Decola da 10, curva direita, árvore, eleva, 5064, 208. Conta 3304, quadrejamento correto, chame para pushback e trânsito. Agora. Delta 3 para 2, 1.022, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, autorizado a alinhar e decolar, pichona 0, vento 150 graus, 12 nós. Salvador, bom dia, Gol 2196, ciente da Mike, autorização Porto Seguro. Olá, que o Zulu confirmando já ingressou, Pátio 3. Nível 100, via rota do plano de voo. Decola da pista 10, curva esquerda, sai da Momo. Transponder 5053, controle 120, decimal 8. Pelo lucro, treinamento correto, chama para acionamento. Pátio 3. Vamos direto para a vida do sol. Teste Bravo Delta, livre acionamento. Confirmando o nível 100 para Paulo Afonso. 100. Sai da lotada após decolar de curva esquerda. Contra de Salvador, boa. Está 3179, passando no meio de 79. 3179, contato radar na decolagem. Sai do Delta. Eu mantenho 320, voando Leda após 2000. Após 2000, Leda, 3179. Vai mandar um pacote. Aí, para o táxi azul 4299, somos 118 a bordo, autonomia de 4 horas e 50 minutos, alterna Ribeirão Preto. Azul 4299, táxi autorizado até o ponto de espera da pistona 0 via Índia, próximo ao ponto de espera 2195, altímetro 1022. 1022, visitar aqui via Índia, quando são 2395, 4299. Congesso para você, pessoal. Congesso para você, pessoal, voltando. Finalizando o pushback, após a passagem no mesmo retaguarda, vai ser autorizado. A gente pode coordenar para a geografia da parte de direito? A gente pode coordenar o nosso colega de APAP também? A aeronave já vai iniciar o táxi, mantém a posição aguardando 6312. Iniciar. Para o táxi, o CEN 3304179-320, confirma. 3304, táxi autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Uni Índia, próximo ao ponto de espera chama torre, 1.8.95, altímetro no 022. 22, Pátio 19, 1895, pode ver. Chama, passa ali do 2223, boa noite, senhor. Pode Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar estabelecido sobre a posição coral para interceptar a chegada Mari, Ivana Proje de Mari, reporte para descer. Autorizada do presente direto VR, o Bravo Vitor Tango. Passamos direto para o Delta, ataque autorizado até a saída do Pátio 3, após para ingresso no Pátio 1. Decolado está na 0, vento na 4, 0 graus e na 0 nós. A linha decola da 1-0, no 4-2-9-9. Seguindo a saída a lotar. 090 para a Paula Fox, Lede Bravo Delta. Aguardando para cruzar o pátio principal. Aguardando para cruzar o pátio principal, né? Tá, prossegue agilizando, Bravo Delta, bate Índia, ponto espera no 0-2-108-95, altímetro no 022, bom voo e bom dia. Passando Índia Alfa, 2-2-8-95, obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, voo 2-1-9-6, posicionamento meia dúzia. Um minuto, 2-1-9-6. Na exposição. Controle. Confirme a informação dada para o controle, Bravo Vitor Tango. Enche, desça as inscrições para o 050 Bravo Vitor Tango, ajuste no 022. 050 Bravo Vitor Tango, ajuste. Chama Recife em 12, correção, 118 decimal 95. 1895, bom dia. Bora. 2196 pronto, qual que é porto seguro? 11, 2196. 2196, Porto Seguro aprovado 3620, pelo uísque 50, Bidev. Após Bidev, direto Porto Seguro. Cordão no zero, curva direita, subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5070, controle 120, decimal 8. Centro Recife, Iona 25, decimal 1, alternando Iona 3395, bom voo. 50-70 no transponder, 208, controle, gol 2196. 2196, no portão 62, está pronto, pushback? Afirmo. Autorizado, pushback, gol 2196. Chamar a táxi, então, gol 2196, autorizado, push. Sirena 311, livre das restrições de velocidade e altitude, desça para 2.000 pés, ou ajuste 9022. Direto para 2.000 pés, com 22, Oceano Air 311. Azul 4299, decolada 07, chama o controle, 120-7180. 1208, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4299, saída da El. Azul 4299, contato radar, saída da El, se mantenha 340, prioridade direto Leda, após 2000. Após 2000, direto Leda, 4299. Só Romeu Bravo Vitor Tango, reautorizado para 3.000 pés. 160, estamos a 0, ventando a 0 graus, estamos a 0, nós. Sempre pouso no 0, gol no 1 no 6. Lima Kilo Zulu, vai. Cheguei o Airbus da Avianca, tá finalizando pushback no traveiro do portão 03. Após, prossiga a faixa principal Índia, ponto esperadão no zero, como número 4. Estou rindo no 8, decimal 95, ajuste no 022, bom voo e bom dia, Zulu. Não, 3304, ali mantém pista na zero. Ali mantém, 1160 no solo, 1-0, ele vai pra cima direita via Fox. 1-2-1, desceu 9. Direita, Fox, 2-1-9, gol 1-6-0. Direita, Índia e Alfa, quando esperam no 0, tô rindo no 8, decimal 9-5. Altímetro no 022, bom voo e bom dia, 6312. Bom no 18, decimal 95, a torre. Paulo, boa, gol no 60, livrou a Fox. Gol no 60, bom dia, ataque via Alfa, agora antes da Juliette para ingresso. Alfa da Juliette, gol no 60. Paulo, gol 2196 para o táxi 170 a bordo, 2 horas e 50 com 5. Gente, Gol 2196, será o número 3 no ponto de espera agora, seguindo Cessna 402. Parte principal Índia, ponto de espera dono 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 022, bom voo e bom dia. 022, pátio Índia, ponto de espera 295, obrigado, bom dia, bom trabalho, 2196. Paulo Salvador, TAM 3859, no 04, tem estatística, autorização Curitiba. 359 para Curitiba, Serra Bravo Charlie Tango, autorizado nível 3620, via Pesolo 21, até UTG, uniforme Tango Golf India Romeo UTG, após o Pesolo 15, e após o homem rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita, após decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona 5075, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360, nível, decola da 10, na, com curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Aciona o transponder 5075 e o controle 1208. Carta 359, portão 4, chame pronto, pushback. Chamar a puxa, senador. Bom dia, pagou formação November, prossiga. Outra 3304, velocidade curva direita, curva de Elefa. Via negativa 3304, desce da saída. Ok. 4299, agora com Recife, 125, decimal 1. 1251, bom dia, 1499. O 6120. Prossegue via Golfo 677 até Coral. Pós-Coral, cancela. Prossegue visual no 045, correto disponível. Decola da 17, curva direita, subida Coral. Aciona transponder 0263. Controle Salvador 120, decimal 8. Torre 118, decimal 95. Yankee 1. Ok, Yankee está 3304. Sofá Golf 45, fim pessoas a bordo. 295, acionamento, taxa de rolagem, altímetro no 022. É um bom e bom dia, Papagô. Graças. Para Vitor Tango, tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo oeste, cruzando 4.000 pés para o 360, com Alfa 320. 349 já, tráfego 80. E para Vitor Tango, o controle aguarda sua modificação. Está presente para seus visuais para o ponto acelerado, tráfego 80. Plano modificado, zona 2, zona 4, desça para 1.500 pés, reportando através do parque de Pituaçu. Deixa eu estar no número 1.500 pés, de qual é a posição para o tráfego 80? Através do parque de Pituaçu, por gentileza. Tem que ir, vai informar através do parque de Pituaçu, o tráfego 80. Controle, bom dia, Papatango, Juliette, Bravo, Delta, decolou, sai da lotar, passando 1.300 pés no escudo. Gente, Juliette, Bravo, Delta, contado o radar, sai da lotar, se você restrições para o 90. Subindo, 090 de lotar, Juliette, Bravo, Delta. Gana 319, completa com a torre em 18.95, bom pulo. 18.95, Gana 319, bora. Final ILS, vista 1-0. Bom dia, chamei 3-1, continua a aproximação, chama passando o estranho pelo embaixo travado, ajuste no 022. Desculpa, ele 22, chama o estranho, chamei 3-1. Cananea 312, decolagem autorizada, pistão a zero, vento no meio, 0 graus, 1 a 0 nós. Após a decolagem, mantenha a reta até 3 mil pés. Autorizada a decolagem, após a decolagem, mantenha a reta até 3 mil pés. Graças a Vitor Tango, alguma transferência para todos? Deixa eu guardar o dossiê, tá? Vou botar na sua alfa, Tango Tango, pode ficar em pilotatório e reforçar a conduzir ao controle. Alfa Tango Tango, copiou? Pode parar, alfa Tango Tango. Juliette Bravo Delta, enquanto você jogou o visual na rota? Afirmativo, Juliette Bravo Delta. M3, 1-1, torre autorizado, pistão é 1-0, vento no meio 0 graus, 1-0 mais. Viva com os pistão 0, chanel, M3, 1-1. O Chiné 63, 1-2, decolado azul no 8, chamo controle, 1-2-0, decimal 8-0, vamos voar. 1-2-0-8, bom dia, obrigado, até amanhã. Seu Salvador, bom dia, Papai Romeu, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, confirma esse visual com a Airbus da Oxané na curta final no 0. 350. Luca 310, aliás, 350, sem restrições, é 3000, confirma? Luba sem restrições para 350-6312. E aí na saída PUCA, 350-6312. Pré-autorizado, apenas aguarde coordenação do transponder K363, se prepara a subida da Euleta Motiva. K3304, chama Recife em 128, decimal 8. 228, obrigado. O governo está no 09 para funcionar, a transmissão para a cobra posterior. Gente, agora autorização, TTM 3, só um minuto. E confirmando a subida da Euleta Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Da Euleta Motiva, beleza. Direto de Jamo ou Aracaju? Direto de Jamo, 6312. Obrigado. Sente para o Vitor Tango, avistado. Autorizado pouso. Pista 35, vento no 40 graus, 1 a 0 nós. 20 graus de pouso para o Vitor Tango. É 3-1-1 no solo, 2-0, 0 direita no 2-1-9. 2-1-9, livrado, é 3-1-9. Estacionamento 3859-04. 359 autorizado, portão 4, chame táxi. Chamada táxi, pista 10, 3859. Solo voo, chame a 631, pousou, levou seu estudo. Dia 631, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, não, chamamos a Juliette, 631. Batango Lima Quilos Luz, decolagem autorizado no 40 graus, no 09. Bravo Tango no solo, 2-1, libera a esquerda para Bata, está sendo a frequência livre. Afirma, para ingresso no circuito, chama a torre em 1-1-8, decimal 9-5. Alfa Tango Tango, é porque a transmissão foi retornada. Alfa Tango Tango. Sim, sim, sem problema. Torre, chama comandou de papapá o Alfa-Tango Tango? Alfa-Tango Tango, autorizado final da 97, reporta na Través de Henrimato, o agente no 028. Para reportar o Alfa-Tango Tango. Obrigado. Nada. Direto Rondo Fox 018 para o 6312. Rondo Fox 018 para o 6312, obrigado. Batendo Lima Quilos Zulu, decolar 222, chama o controle, anda 2080. Pega Lima Quilos Zulu. Pega Lima Quilos Zulu, pode solo. Confirma para o controle? O Papatango Lima Quilos Zulu, já fora de solo. Batendo Lima Quilos Zulu, contratado da rana decolagem de saída Momo. Tudo sem restrições para uma centela na saída Momo. Quem subindo para, sem restrições para uma centela, o Lima Quilos Zulu. O Lima Quilos Zulu mantém a proa de decolagem até 2000 pés, após curva esquerda, direto Momo. É, se mantendo a proa até 2000, depois Momo. Na minha 312, chama Recife em 126.85, alterna 12545. 12685, alterna 12545, obrigado. A VDR Mar passou contra o embaixar travado, Papatango Lima, Papatango Tango. Papatango Tango, sente autorizado pelo pista na site, no 50 graus e na 09. Papatango Tango. Salvador, bom dia, voo 1184, informação, vire forte. É, Mike. 1184, sim, cena de identificação, chegada é Mário, autorizado direto Duna, descendo para o 050. Duna para o 050, 1184, obrigado. Rodotan 3663. 063, só um minuto pra cópia, estamos tentando verificar qual o problema do seu plano, só um minuto. O chip já tá prontinho. Vento no 50 graus e no 29. Tá autorizada a decolagem no 0219. 163, a bota? 163. Direita em Alfa, com temperatura no 8, decimal 95, altímetro no 022, bom voo e bom dia, tá 3859. Em Alfa, Pondestera, 18295, bom trabalho. 3895. É, 118, decimal 95. Canal 6311, observa a liberação do rebois da TAM, prossiga após Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, Canal 63. Canal 63, tem livre o puxa acionamento e já tá pronto, cobre. Afirmativo, livre, força, acionando o sistema para a 63, Guarulhos, aprovado 340, via Pesulô no 0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolou da 1 no 0, curva à direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Aciona 51, 15, controle Salvador, 120, decimal 8. O 640, via Pesulô, tem até Tango Bravo Eco. decola da 1-0, confira com a direita, não sei se está fora de certo, se tiver saída da L-Leta, passando a 5-1-1-5, controle Salvador 1-2-0-8, está no 3-6-6-6. Vai, está 3-6-3, chame para um SPAC. Encontrar a passagem no 3-6-6-6. Tá. 2196, contato radar na decolagem, saída da Elva e Leda subindo para o 360. Plano Leda 360, gol 2196. Plano 184, livre das restrições na chegada mar e desça para 2000 pés, ajustada em 1022. 2000 pés, 1022, passando direto do nono, gol 184. 2590, livre das restrições de chegada mar e desça para 3000 pés, o ajuste na 022. 3663, com o PLB de 162. Temos 6 horas e 40 de autonomia, alternamos Galeão para o TAC. Parte principal, Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 022. Temos voo e bom dia, Tetra 63. Vive TAC, TAC Índia, Alfa, parte principal, no ponto espero da 10, 13895 com a torre. Graças, bom dia, boa trabalho. Espera pronto, 3859. 3859, utilizado a linha de decolar 1-0, vento no 50 graus e no 09. Livre alinhar e decolar, pistada aí, 3859. Descida critério para a altitude de tráfego local, o 5100, ajuste no 022. C2590, controle. A sua escuta, controle, 2590. Velocidade indicada. 240, posso manter até a esquerda. Número 2 na aproximação, por gentileza, mantenha 2109. Reduzido para 210, o 2590. Apagou, se ajuste na 022, não passa na papá. Tango Juliette Bravo Delta, para serviço de informações de voo e alerta, chama Recife em 126.85. Recife 126.85, Juliette Bravo Delta, obrigado, meu amigo. Ingresso na porta linhagem, pronto. Pista 1 na 7. Usando 9.6, chama Recife, em 125, decimal 1 no bombo. 351, no bom dia. Decolando 3-3, acione 5075, chamo controle 1208. 5075, 1208. Salvador, 3859, e por gentileza, coloca o código 5075. Tá alocado, 5075. Tente contato radar estabelecido no momento. Saí da árvore, se mantenha 340 sem restrições. 9340 sem restrições, tá? 3859. Foi autorizado o 360, tá restrito ao 34. E foi autorizado pela torre que temos no plano de voo 340. Iremos confirmar com a mesma e após informaremos o senhor. É, ele está autorizado pra gente, foi cotejado 36. Por gentileza, na sua escuta. Já informaremos para o senhor, 3859. Nordeste, cruzando nível 080 para 3010, uma TR. Tá, Fiat, tá 3859. Se autorizar, a curva esquerda ou a rua Mopso. Tá, 3859, submantenha nível 360, com autorizado pela torre, aguardando coordenação. Fiat, na sua escuta, tá 3859. O 2027, autorizado por seguro, Serra Bravo para Serra, Uno Mil Pés, decola da pista 1-0, depois decolagem curva à direita, subida corredor Axé, aciona transponder 0273, controle Salvador 120 decimal 8, a torre opera em 118 decimal 95. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, chama passando externo que foi embaixo, checado. Caramba, externo, passa travado, normal demais. 48, informação 90, 71, 1 0. 648, aciona a identificação chegada a Mari, desse mantém nível 050. 0-50, 48. Prossiga até 2.000 pés, ajuste 1.022, autorizado LS, reporta quando estabilizado. Estarei estabilizado, 2.590. Autorizado de direto LS, está 3.859. Confirmo 3.859? Autorizado LS. Direto LS, está 3.859. Salvador, tá 3663. 663, contato radar na decolagem, saindo da El, subcoro 340, voando livre. 340, voando livre, voando laser, tá? 3663. Gol 1184, para o externo, passado travado, campo aviso. Tank, gol 1184, pouso autorizado, vento no 50 graus, 139. Livre pouso, 990, gol 1184. Estabilizou no Lóquio Azul 2590. Setor 1895. E a torre 1295, 2590. Torre Salvador, muito bom dia, 2590, estabilizado. Bom dia, 2590, continua a aproximação, chama passando externo, que está embaixo, checado. Arena externa, 2590. Patatão Gol, Oscar Papa Gol, fazendo a possível estrada de componentes do banco da Gol, decola de torre 0, pistão 7, 150 graus, 109. Gol 1184, no solo 840, libera a direita via eco, 121, decimal 9. 219, grátis. Salve, Salvador, bom dia, gol 1184, livrou. Dia, gol 1184, táxi aprovado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, táxi autorizado. Golpe 208. 2 Salvador para passar em clima cruz do Lula, na presente com apoio elogiado de regra para 1905. Plano modificado, zona 240, sul para 105. Entre clima cruz do Lula. Controle, Oscar, papagou. Oscar, papagou, que prossiga. Decolou na coral. Capitão Gomes, papagou, se contato radar, saiu do coral, voe direto coral, subindo para 060. Direto para o gol. Do 2590, cheque o trem, pouso autorizado, vento no 40 graus, no 29. Livre pouso por 2590. São 3663, chama Recife, 1251. 251. 6121, espera a investigação de chegada bom, se desse mantém o 050. Ficou 050, pode um apelo? Obrigado pelo. Obrigado. 648, livre das restrições na chegada à área, desça para 2.000 pés ou ajuste no 022. Ok, cancelado as restrições, 1022 está livre. Até 3.000 pés, na minha quadrilha. Fala 648, autorizar a descida para 2.000 pés. 2.000 então, obrigado. Fala 648, poderia voar, Duna? T590, sala de 44, direito no 2119. 2119, azul da 590. Iduna, está autorizado o IRS, né, patrulha? Salve Salvador, bom dia, o azul da 590, lembrando a sua escuta. 2590, bom dia, táxi Alfa Kilo, pátio 3, pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, do azul 2590. Apagando os luvitas de LED, controle. Informe quantas milhas para a localidade. Ok, frequência livre da presente, na trave com esse reportado que eu sou. A Tango Lima cruzou. Informações de voo alerta Recife 12685. 2.085, ali na cruz do Brasil. D50, identifique seu nome, Ares, D, se mantenha 50. Saneamento 250, apareceu um evento, condições de manter presente velocidade da mais próxima etapa. Saneamento 21, direto do Una. Direto do Una, 621. Saneamento 21, livre das restrições, velocidade de critério desce para 3.000 pés, hoje destino 022. 3.022. Está livre da sessão de velocidade, 621. Seja 96, senhora identificação. Chega da Mari, desce e mantém o 0620. Na Mari, descendo para o 0620, 1299. 1296, redução para 2509. 2509, 1296. Runa 648, completa sinal com a torre em 1118, decimal 95. 1895, Runa 648. Seis, oito, nove e meia, redução para 2309. 2309. Runa 621, desça para 2000 pés, está autorizado LF e reportará quando estabilizado. 2000 autorizado LF, está precisando um pequeno desvio aqui. Sente, após desvio, já somos voando do. Precioso. Saneamento 250, livre das restrições de altitude, desça para 3000 pés, hoje 1022.